provações passei e reclamei. O deserto atravessei, até duvidei das promessas que fizeste a mim. Perdoa-me, perdoa-me. O inimigo me acusou, tentou me humilhar. Disse: aonde está o teu Deus? Abandona este Deus. E por um momento murmurei: perdoa-me, perdoa-me. Hoje entendo que a fornalha para mim é apenas uma experiência pra provar a minha fé. Oh, aleluia. Decepções sofridas e que vou sofrer, é o Senhor me ensinando a sobreviver aqui, sobre o vale, debaixo de suas promessas. Se no mar eu não tocar, ele não se abrirá. Se no vale eu não passar, não vou profetizar. A vitória lá só vem quando se tem luta também. Não me canso de lutar. Hoje se o inimigo com palavras me acusar, a resposta eu darei. Somente vou glorificar nessa vida. Grandes provações passei e reclamei. O deserto atravessei, até duvidei das promessas que fizeste a mim. Perdoa-me, perdoa-me. O inimigo me acusou, tentou me humilhar. Disse: aonde está o teu Deus? Abandona este Deus. E por um momento murmurei: perdoa-me, perdoa-me. As decepções sofridas e que vou sofrer, é o Senhor me ensinando a sobreviver aqui, sobre o vale, debaixo de suas promessas.